Lá nas águas claras, ou lá no Atiçuí. Lá nas águas claras, ou lá no Atiçuí. Lá nas águas claras, aonde mora um forte gentil. Lá nas águas claras, aonde mora um forte gentil. Claras, aonde mora um forte gentil. Lá nas águas claras, aonde mora um forte gentil. Lá nas águas claras, ou lá no Atiçuí. Jeito na visão. Lá nas águas claras, ou lá no Atiçuí. E lá nas águas claras, aonde mora um forte gentil.